leva-me além do átrio, no santo lugar, além do altar de bronze. Senhor, quero te encontrar. Passa-me pela multidão e os sacerdotes que te louvam. Tenho sede de justiça, só aqui posso encontrar. Leva-me ao Santo dos Santos, lava-me com o sangue do Cordeiro, leva-me ao Santo dos Santos. Com brasas toque em meus lábios, eis-me aqui. Dentro do teu santo templo, além da luz dourada, através do altar de incenso, eu verei a tua luz. Tenho sede de te conhecer, para sempre te adorar, e toda a minha vida eu venho te ofertar. Leva-me ao Santo dos Santos, lava-me com o sangue do Cordeiro, leva-me ao Santo dos Santos. Com brasas toque em meus lábios, eis-me aqui. Sede de te conhecer, tenho sede de te conhecer, pra sempre te adorar, e toda minha vida eu venho te ofertar.